de onde você tirou a ideia de que é essencial. E realmente, normal você não é, não. Não que seja um superdotado, pelo contrário, parece até um demente, com a pose de um coronel reformado. Não sei de onde você tirou a ideia de que não é normal. Não sei de onde você tirou a ideia de que outras pessoas valem menos que você, de que todos devem se curvar ao seu poder. Dizem que cego é aquele que não quer ver, mas cego ainda é aquele que não se vê. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tirou a ideia de que outras pessoas valem menos.